Um rapaz entrou numa agência de banco, né? Uma agência bancária. Bancária, isso. Né? Foi até o caixa e falou assim: ó, daqui, ó. Quero abrir uma porra de uma conta nessa merda de banco aí. Nossa, como ele é sutil. Demais. A moça ficou assustada, né? Claro. O senhor me perdoe, mas eu acho que eu não entendi direito o que o senhor disse. Poderia repetir, por favor? Aí, ó. Vamos ver se ouve dessa vez, baralho. Eu disse que quero abrir uma porra de uma conta nessa merda de banco. É, vamos lá. Aí ela pediu licença, foi até o gerente pra dizer o que tava acontecendo, né? Falta de educação do cara ali. Desagradável, né? Total, sem linha. O gerente concordou que ela não era obrigada a ouvir esse tipo de coisa, né? Não pode. E foi lá. Foi. Foi até o caixa e falou com o homem. Ô, senhor, o que está ocorrendo? Algum problema? O que ocorre? Tem medo de problema nenhum, não, porra. Esse cacete, que? Acabei de ganhar 58 milhões na Mega Sena e eu quero abrir uma porra de conta nessa merda de banco, baralho. Esse cacete, que eu, mano? Ah, sei, sei, entendo. É. E pelo visto, essa filha da puta aqui tá dificultando as coisas pro senhor, né? Interessante. É que ele fala tanto palavrão e esconde o caralho, né, velho? Ele falou os 500 palavrões, só o caralho que ele mostra. Mas sabe o que é, bicho?